Eu, sempre que eu venho em Brasília, eu venho no Edelcio Moura, né, que eu sou representante do óleo de avestruz. Ah, o óleo de avestruz faz muito sucesso lá também, São Francisco? Com certeza, faz muito sucesso. E graças a Deus, todo mundo que usa se dá bem. Tá, e fala aí, dona Conceição, como é que é a nossa audiência lá, Beira Rio FM, exibindo o nosso programa em São Francisco, ali para toda a região. Como é que é? Fala para os nossos ouvintes aí. A sua audiência lá do seu programa, aliás, de todos, né? Sim. Mas o seu, principalmente, todo mundo é ligadinho na hora do seu programa, todo mundo ligado. Olha. E eu, principalmente, sou a fã número um. Muito obrigado. O Zé dos Passos já esteve com a gente, porque ele sempre traz artistas aqui, né? Sim. O Tim Lopes, o Carlos Royce, o Berlim Casóis e outros artistas. E o Zé dos Passos diz que a senhora gosta muito daquele meu sucesso Cabra Danado. Isso, né? Cabra Danado. É, tem muitos Cabra Danado por lá? Tem? Oi, como tem? Onde tem Cabra Danado, tem Mulher Danada. Tem. Né? Pois é, dona Conceição, leva um abraço a cada amigo, cada ouvinte nosso lá de São Francisco, viu? É o Zé dos Passos. Isso. E eu fico muito feliz em conhecê-lo pessoalmente e venha mais vezes, viu? E fale mais aí do óleo de avestruz, que a senhora é a representante legal lá em toda a região, né? Sou representante, né? Daqui do Edelcio Moura. E graças a Deus está tudo bem. Eu queria que você desse uma reforçadinha aí, sabe? Sim, o pessoal comprar o óleo, que o óleo é bom realmente. É um, sabe, milagroso mesmo. Ele faz coisa que, e Deus na frente primeiramente, né? Muito bem. O Outra óleo coisa. De avestruz contém ômega 3, 6 e 9. Olha, muito né? bom. Né? E ainda tem a vitamina, como a Márcia Ferreira fala. E eu quero mandar um alôzinho, né? Quero mandar pra Yolanda, que também fica ligada lá no seu horário. João de Quidão, que é o meu freguês de óleo de avestruz. Né, a Dona Maria da Sagrada Família, o João Ramos também gosta. Eu queria que você depois mandasse um alô para João Ramos, para Afonso Mendes. Afonso Mendes, né? Muito bem. É, e muitos ouvintes que ficam lá ligadinha na hora do seu programa. Muito bem. Tá? Leva o nosso abraço a todos da equipe da Beira FM, os nossos amigos de São Francisco e brevemente Diego Valadares fazendo show por lá, né? Se Deus quiser. Nossa, é o meu sonho te levar lá. Nossa, e nós vamos com fé em Deus. Eu ainda vou conseguir alguma coisa para eu levar lá, porque você canta bem. Muito obrigado. Um beijo para a senhora, leva um abraço a todo mundo lá. Valeu, dona Conceição de São Francisco, Minas Gerais. Tá bom, Diego. Obrigada, tá? Beijo no seu coração. Tá. Quem canta bonito agora? Paulo Terra. Ela em meu corpo vai grudar. Vamos lá. Olha aqui dentro dos meus olhos e vai ver. Nascer, fruir a mais pura verdade, sem fingir. Mas não sou eu que vou fazer você acreditar, mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu, e meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor, tudo pra fortalecer o nosso lar.